In what is clearly the worst ever terrorist attack on the United States. For these cowardly acts, and justice will be done. Intended to frighten our nation into chaos and retreat.

Som bacana pra caramba das carruagens de fogo lá do Vangelis, né? Vangelis. Chariots of Fire, uma versão feita em 2008 chamada Olympic Mix. Difícil encontrar alguém que não conheça essa música e difícil também encontrar quem não goste. É bacana pra caramba. Também tivemos aí uma versão techno de um tema de um filme chamado O Barco das Boot, feito por um DJ alemão conhecido como U96. Também tivemos aí uma dobradinha de Inia. Primeira foi Only Time Never Forget, uma versão, uma espécie de homenagem lá pelas vítimas do 11 de setembro, né? E também tivemos Orinoco Flow, uma versão trance, bacana pra caramba. Haraway Catch a Fire, e começamos o programa de hoje com Opus 3, It's a Fine Day. É, como eu disse no começo do programa, não é uma versão da época, que é lá de 1990 e pouco, pouco mesmo, tá? Lá por volta de 92, 3, alguma coisa assim, talvez um, né? Mas também não é atual, não. É uma versão feita pelos anos 2000 mesmo, chamada Orquídea Remix. Muito boa, tá? Como você pôde perceber, esse só foi o primeiro bloco do programa. Então significa que tem outros três pra rolarem. Muita raça de Flash House ainda hoje, hein? Se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Os músculos nos mantêm vivos. Nos permitem respirar e abrir os olhos. Nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar. Para ajudar precisamos de um só. Do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. 18 horas e 40 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. E de 1992, AB Logic, The Hitman. Era mais um trunfo dos DJs da época, tá? Isso enchia a pista fácil, fácil, fácil. São as famosas cartas na manga, né? Cada DJ tem as suas. Watch out for the Hitman. Until your body starts to break. Yeah. happiness. You get moved, but don't rush too fast. You might miss the last step to a dance concept. Case win, I drop the power. Better keep you rocking after hours. Come on, y'all, let's turn it up and knock the bass and vibrate the dance floor. Jump up and down when the people's locking in. Yeah, no time to chill. Dance all night, cause you gotta be strong. There it is, you gotta move on. Shake and bake your money maker. And let me take it to a style that'll make you get down. Get down to a dope sound. You act a story. This is not a book, this is your life. And this is not a place, some TV show you've seen. This is real. You know that this is yours. This is your life.

Flash House. Stars on 54, porque na verdade ela é bem mais antiguinha, tá? Tem gravações aí com Gordon Lightfoot, Johnny Cash e por aí vai. Essa gravação que eu falei agora do Gordon Lightfoot é de 1970, tem a minha idade. Já ouvi inclusive o Richie, o inglês que canta em português do Brasil, né? Interpretando ela bem quentinha, bem suave. Na sequência você também conferiu Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, clássica. Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Ainda bandeiras de Caesar Life. Começamos o segundo set do programa de hoje com AB Logic, The Hitman. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Sul Rádio. Os melhores ouvintes, a melhor programação. 19 horas e 15 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Voltamos a apresentar Flash House. Descoberta dos lendários Stock, Aitken e Waterman. É. Sônia Evans servia cafezinhos no estúdio. Olha só que bacana a ascensão. Merecida, né? Olha que voz bacana. Can't Forget You no Flash House. the sunlight was falling upon me. acaso que eu descobri que essa mulher que tá cantando aí, por um acaso, é do grupo Snap, grupo alemão Snap, era backing vocal da Madonna. Eu tava assistindo um clipe de Express Yourself, lá daquela época que foi lançado e tal, ao vivo, e tava ela lá. E depois que, pô, será que é ela mesmo? Fui lá, dei uma pesquisada, realmente era ela. Nikki Harris, o nome da fera. Que por um acaso foi uma das vocalistas de apoio da Madonna por 14 anos. 14 anos. Então você conferiu na voz de Nikki Harris o grupo alemão Snap com Exterminate. Também tivemos aí Simply Red com To Be Free, 2000 Maniacs com More Than This. E já que citamos Madonna, tivemos aí Crazy For You. O set começou com Sonia Evans, Can't Forget You. E ainda tem mais um bloco pra rolar, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Isso e rádio, serviço. Vida saudável, alimente essa ideia. Preste atenção se o seu filho tem reação ao glúten, uma substância presente em cereais como trigo, aveia, cevada e centeio. Essa reação chama-se doença celíaca e causa na criança um quadro de diarreia crônica e desnutrição. Leve a criança ao posto de saúde. Se ela tiver doença celíaca, retire da alimentação todos os alimentos que contêm glúten. Preste atenção, os alimentos que contêm esse ingrediente devem trazer nos rótulos a advertência: contém glúten. Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 19 horas e 42 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova Ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito. Conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora. www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Nos anos 90, além de muita dance music de altíssima qualidade e altíssimo padrão, também tivemos um fenômeno chamado Guns N' Roses, do rock. E quem não conhece Sweet Child O' Mine? Pois é, ouve aí. Yeah.

Uma super sequência mixada pelo DJ Marcandi. I'm still here. Two Where the Streets Have No Name, produzido pelo Johnny Vicious. Eu admiro pra caramba o trabalho desse camarada aí, tá? E também a anterior foi produzida por ele, que por um acaso foi Didi D'Agostino, I Fly With You. Linda música, eu tenho certeza que muita gente gosta, a maioria das pessoas gosta dessa música, tá? Também tivemos aí Hannah Jones com Bridge Over Troubled Water. E começamos o set, olha só que set foi esse, hein? Começamos com Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, versão chamada Club Mix, feita em 2007. E o programa vai ficando por aqui. Uma pena, uma delícia o programa, é muito bom fazer o programa. Espero que seja pra você de apreciar, de ouvir, de curtir, de se pré-aquecer pro sabadão aí, pra balada, né? Como eu sempre digo. Então, o programa cumpriu a sua função por hoje e novamente digo que espero que tenha sido do agrado de vocês, tá? Então, semana que vem, eu tô de volta, um grande abraço a todos vocês, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Se você gosta muito de músicas brasileiras, conheça Rio Soul Rádio 2. Acesse brasil.riosoulradio.com, uma rádio que só toca músicas brasileiras de verdade. Feira moderna, um convite sensual. Ó telefonista, a palavra já morreu. Meu coração é novo. Você pode acessar brasil.riosoulradio.com ou no site da Rio Soul Rádio optar por ouvir a Rio Soul Rádio 2. Rio Soul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Conheça nossa versão brasileira. Rio Soul Rádio. 20 horas e 19 minutos. Sistemas, internet, manutenção e informática. Criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Sim, informática. E por que não? Sim, informática. Rio Sul Rádio. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake. You are in a beat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to.